Eu e tu, nós deixamos em pra lua. Nós deixamos em numa ilha. Se estás a frente no rua, espera por mim, tô numa esquina. Nós deixamos em pra lua. Nós deixamos em numa ilha. Se estás a frente no rua, espera por mim, tô numa esquina. A sair do meu emprego que eu chamo rap. Amanhã tô no concerto com a família. Atrás do cachê, amanhã pago o buffet. Sinto ouvir calivê, ah pois é. I got you, baby, tô na via, sem mania. Quero teu corpo com a melanina, mas ataco a baby numa esquina com mania. Aperto com ela para ser só minha, yeah. Malandro, responsa, machado, linha. Não sou gato, sou pago por essa querida. Fica, desliga o móvel, confia. Entra na vibe e comunica. Eu e tu, nosso destino é ir pra lua, yeah. Nosso destino é numa ilha. Se estás à frente, não recua. Espera por mim, tô numa esquina. E vida que te leva nunca foi à toa. Amanhã me está na longe, hoje na Lisboa. Vida que te leva, vive numa boa. Ancre montanha, castelo e pouco coroa. Como de rainha, ame e borrei. Cima um linha na selva, me que faz lei. Marca casamento, pedi na bumei. Carinheiro que te compra, respeito o pai. Vida que te leva, nunca foi à toa. Ancre jura, minha família, chega a casa, toma. E vida que te leva, vive numa boa. Ancre montanha, castelo e pouco coroa. 7 dias trancaram na estúdio. Uma semana sem gordilhas filha. Mas o resultado é tão bom, é tão bom, é tão bom. Alegria na roça minhas filhas, yeah. Eu e tu, nosso destino é ir pra lua, yeah. Nosso destino é numa ilha. Se estás à frente no recua, espera por mim, tô numa esquina. Nosso destino é ir pra lua, yeah. Nosso destino é numa ilha. Se estás à frente no recua, espera por mim, tô numa esquina. Na meio de escuridão, já vivi desilusão. Levanta rosto de chão, liberta no coração. Ancre dá algum presente, vou. Hoje eu vou rosto contente, vou. Tudo pago, uma de rap, vou. Garoba pra busta contente, não. Bandido sempre consciente, vou. Já fazer maldade pra vive hoje. Tenho vontade de levar lá pra longe. Onde que boca conche, chega a casa e levar um flor. Paga minhas zeros com tudo dor. Monte brasa, mas vou ter bom valor. Não faz de tudo pra conquista do amor. Na minha vida escuridão, já tive desilusão. Levanta o rosto de chão. Hoje tá carta com multidão. Cresça presente na bu dia a dia. Me é presente na fim de bu dia. Não marca viagem, incluindo estadia. Trabalha na duro pra ter uma eu vida. Nosso destino é pra lua, yeah. Nosso destino é numa ilha. Se estás à frente no recua, espera por mim, tô numa esquina. Nosso destino é pra lua, yeah. Nosso destino é numa ilha. Se estás à frente no recua, espera por mim, tô numa esquina. Mano, fado! Blam, blam! DJ Kaique!